sol. Dá um tempo, faz que é de pedra. Diz pra ele esquecer. Faz que é de pedra. Me desculpe o mau jeito.